meus queridos ouvintes, sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje é com certeza um marco histórico, não só em nosso programa, mas também na história mundial. Nós estamos aqui hoje no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, não é? Mentiroso! Um magnífico complexo da NASA, onde recebemos em primeira mão a informação de que um extraterrestre foi capturado pelo exército americano e ele está, inclusive, até aqui do meu lado. Graças a um equipamento revolucionário que a NASA aqui possui, eu estou vendo agora, é realmente um supercomputador que atua realmente como uma espécie de comunicador universal, não é? Então eu gostaria inclusive aqui de uma explicação sobre esse equipamento. Deixe-me chamar o engenheiro da NASA, o Dr. Damon Bastafara, que vai explicar a nós aqui as funções deste aparelho. Muito bem, doutor, por favor. Oh, yeah, well, I have big balls. Bem, este é um computador de última geração. And you suck my cock. Com ele nós conseguimos decifrar mais de 32 mil idiomas existentes, não apenas no nosso planeta, como em outros. Com ele será possível que você entreviste esse ser e as respostas sairão em sua língua, o português. Magnífico, Dr. Damon. Vamos então, sem mais delongas, entrevistar este extraterrestre em exclusivo para o Esculachou. Então, gostaria de começar agradecendo a você, extraterrestre, pela entrevista. We vol ia Ailides Roseforpe Udagirbo. Vamos traduzir aqui na máquina. Obrigado, professor Cecília. I love you. Que isso, muito prazer. É, gostaria de perguntar, como que eu posso lhe chamar? Não vou lhe chamar de extraterrestre, como que eu posso chamá-lo? Qual o seu nome? Ransorin Eimon UMO. Ransorin Eimon UMO. Oh, meu nome é Nirosner. Muito bem, estou aqui, senhoras e senhores, conversando com o extraterrestre Mirosmar. Mirosmar, por favor, de que planeta você veio? Ei, ei, ah! Uxus, uem, poma! Uem, ufuf, isuas, atenap, vaneta, sausi, fufu, meu, amo, meu, chuchu, caieie. Tá certo, meu querido Mirosmar. Olha, deixa eu lhe perguntar aqui o seguinte. O que você tá achando do planeta Terra? Muito bonito? Azak Arp I Urek Oyarak Arp Uyef E Atenalp I C. Esse planeta é feio pra caralho. Quero ir pra casa. Não, mas como assim ir pra casa, Mirosmar? É um planeta bonito, um planeta cheio de coisas lindas, como, por exemplo, o nosso programa Esculachou. Você gosta do Esculachou? Oxaluxi. Aerocrop Amu é Oxaluxi. O Esculachou é uma porcaria. Esculachou. Mas como assim é uma porcaria? Eu não admito que você fale um negócio desse do meu programa, entendeu? Do programa que eu participo, que sou tão bem remunerado. Eu acho isso ultrajante. Você é um crápula. Uai, lacab ed arak uis Adalep, Onimak, Jirid, Niam, Aus. Sua mãe dirige caminho pelada, seu cara de bacalhau. Ora, a cara de bacalhau é você, olha, não dá mais. Meu querido Marcão, olha, infelizmente, por motivos aqui de falta de decoro, ele xingou minha mãe aqui, não vai mais ser possível continuar essa entrevista. Voltamos com você aí do estúdio.